Comando Bom Dia, Oceano 62, 51. Bom dia, Oceano, bom dia. Bom dia, senhor. Para autorização, São Paulo 380, comando. Copio 36, já aprovado? Afirma, tio. Cruzado. 360, Pedro 10, Taubaté, 1017, decola, curva direita. É o Liga Motiva, 1935-5436. 5436, a dúzia? 5436. Autorizado 360, Pedro Luna, 0 Taubaté, decola da 1017 com curva direita. Da El Leila Motiva, 119, confirma, 119.35 com 5436. Assim, tá correto, filme pronto, chupé de funcionamento 63625. Chama, né? Zulubeck em acionamento. 3 atos, chamo táxi. Autorizado, chamo táxi. Autorizado, chamo táxi. Oceanero 684. Para o táxi Oceanair 62, Uno com 130 a bordo, 4 horas de pista de autonomia, alternando com... Oceanair 6251, táxi autorizado via pátio principal, táxi Lima, cabeceira 35, pista 35 até a cabeceira 17, reporte. Alinhado e pronto, cabeceiro 97. Oceanair 6251. Aqui em questão de abaixo, Lima, até a pista 35. Ingresso na pista 35. Via programa, Tec 397. Oceanair 6251. Janeiro 6251, ingressando na pista 35. Sede. Approach control, Alpha Charlie Romeo, Charlie 7. Alpha Romeo, Charlie Sierra Echo, Squawk identification, descend flight level 050, via bulk arrival, QNH 1010. Report for modification, full of flight. Roger, I'll let you know, down to 5000, 1010. Check out the arrival, Charlie 7. Pronto, Xenero 6251. Xenero 6251, agora transfere 11895 a torre. 11895, Xenero 6251. Salvador, Xenero 6251, alinhado na pista no 7, pronto. Xenero 6251, aguarde, mantém a posição. Aguarde, mantém a posição, 6251. Decolagem autorizada, pista no 7, o Janeiro 62, foram. Diga. Solicito o reporte do faixa 3, posição 3, Romeu, para o faixa 3. qual a posição 01? Autorizado, chama no término. Azul, Alfa, Delta. Oceaneiro 6251, contato radar da decolagem, Silva Vista do Zé, para o nível 360. Via Daniel, para o 360, Oceaneiro 6251. Tá bom. Alfa, Charlie, Sierra Echo. Charlie, Sierra Echo. Echo. Could you please confirm the runway 10 is already open? Roger. Runway 10 is closed now. Papa Romeo Charlie Sierra Echo, maintaining IFS and report for modification of flight rule for and approach runway 17. Roger, I'll let you know when I'm ready to do that. Roger. Charlie Sierra Echo. Please turn direct to cancel the IFR and proceed straight to the runway 17. Roger, IFR plan cancelled at 0646 and on conditions, without conditions, descend 1,500 feet, fly that at C runway 17 with the runway in sight. Roger, down to 1,500 and I'll let you know when I have the runway in sight. 1,500 feet to Charlie Sierra Echo. That's what I told you. 1,500. Roger, report runway in sight. Solicita manter proa 210 após lida para desvio de formação por 60 milhas. Manter proa após lida por 60 milhas. Será que o denominado concentra o Chanel 6250? Sim. Linha 251, chame Recife, na frequência 1251, alterna 1282, 30. Link Papa Romeo Charlie Sierra Echo, have the runway in sight. Papa Romeo Charlie Sierra Echo, come to that tower 118905. 1895, thank you. Charlie Sierra Echo. Romeo Charlie Sierra Echo, report the short final runway 1017, QNH 1010. 1010, okay, on the short final. it's a record 3 miles final on the runway 17. Charlie Sierra Echo, clear to land on runway 17, wind 040 degrees, 04 knots. Roger, clear to land on runway 17, Charlie Sierra Echo. Charlie Sierra Echo no solo on the ground at 5-3. Confirm your Eagle, Eagle 5. Yeah. Okay, left side, next left side, report on Eagle 5. Xenônia 225, contato radar estabelecido, 70 milhas nordeste, afastado de Salvador, vou na praia de Pelo para a chegada Bossa, ajuste no 00, reporte para modificações. Uma posição, Pelo reportará para modificações, Xenônia 625. Xenônia 225, desce. Xenônia 225, desça para 4 mil pés, ajuste, permanece no 0 no 0. Reporte modificações. Para 4 mil, reportará o 225.